Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo chegando aqui na sua rádio preferida. Nessa rádio que só toca sucesso, só tem música boa. E a galera tá toda ligada, com certeza. Hoje, sexta-feira, né? Finalzão de semana, começando super bem o Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz. Sexta-feira, dia 9 de maio. Chegando aí o Dia das Mães, né? Domingão, próximo domingão, dia 11, é Dia das Mães. E eu já quero começar aí o Central do Sertanejo de hoje, desejando a todas as mamães um feliz Dia das Mães e desejando também que elas tenham muita paz, muita saúde e que você possa comemorar aí junto com seu filho, né? Esse Dia das Mães que tá chegando. É dia 11, é domingo, gente. Hoje, sexta-feira, finalzão de semana, né? Muitas pessoas já estão viajando aí, as pessoas que não moram com suas mães, para visitar as mães, né? E você que tá me ouvindo aí no seu carro, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que tá aí na sua casa, você que tá também trabalhando nessa sexta-feira numa boa, seja muito bem-vindo. É o Central do Sertanejo que tá começando. E pra começar tem Daniel e Thalia, Estou Apaixonado. Central do Sertanejo. Doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você por instante. Este amor é tão grande.

beijo pra todas as mamães. Olha, segunda-feira tem mais Central do Sertanejo aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário. Bom fim de semana, gente. Central do Sertanejo.